jorra. A nossa união agora tá formada com a galera da Bark e a equipe cacetada. A nossa união agora tá formada com a galera da Bark e a equipe cacetada. Didi Dalu vai comandar o show. Didi Josias vem domar o animal. Com o maestro Didi Davidson e o Cassiano, tão sensacional. A nossa união agora tá formada com a galera da Bark e a equipe cacetada. A nossa união agora tá formada com a galera da Bark e a equipe cacetada. O animal vai te chifrar, vai, vai. Equipe cacetada, é dia, vai ter tuba. O animal vai te chifrar, vai, vai. É a galera da Bark, a GDB tá uma loucura. É DJ Melly. O sucesso absoluto. O animal vai te dar chifrada. Vai te dar chifrada, vai. É o búfalo do Marajó. O animal vai te dar chifrada. Vai te dar chifrada, vai. É o búfalo do Marajó. Chifrada, vai. É o búfalo do Marajó.